saudade. É pra se apaixonar. Eu te liguei, você não teve piedade. Deixou minha chamada cair na caixa de saudade. O meu coração ainda sabe a sua rota. Você admira se um dia ele bater aí na sua porta. Que ele sabe bem tira a sua marra e no cara a cara até sua voz falhar. Eu quero ver você recusar meu beijo. Quero ver você recusar minha cama. Só não me atende porque sente medo. Sua porta, que ele sabe bem tira sua marra e no cara a cara até sua voz falhar. Eu quero ver você recusar meu beijo. Quero ver você recusar minha cama. Só não me atende porque sente medo. Diz que a polícia ainda me ama. Sua chamada recusada já não me engana.